Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Queria aqui antes dar dois avisos. O primeiro, o Dante Mantovani pede para convidar vocês todos para o primeiro Festival de Música de Paraguaçu Paulista, de 9 a 11 de junho. Vocês podem pegar informações na página do próprio maestro Dante Mantovani no Facebook. E, em segundo lugar, queria avisar que no site, quem quiser saber onde vai passar o filme Jardim das Aflições, procure no site www.ojardindasaflicoes.com.br, que tem todos os horários e locais lá, tá bom? Bom, já que nós estamos falando disso, o assunto é evidentemente o filme que está passando, e eu gostaria de acrescentar algumas coisinhas. Uma coisa que eu achei muito engraçada assim, é o tom com que os resenhistas do Globo e da Folha falaram do filme. É sempre com aquele ar de superioridade infinita, até paternalizando, até, ah, o filme não é muito ruim, não, tal, né? E resumindo a essência do meu pensamento, que é a autonomia do indivíduo em face da autoridade do coletivo. Bom, o fato é o seguinte, o fato é que o filme começa com isso, tá certo? Com uma casca, e vai aprofundando, até chegar em problemas mais propriamente filosóficos. O negro então ouve um comecinho de conversa, acha que apreendi o sentido do pensamento do Olavo Carvalho e dá lá o seu palpite. Quer dizer, é um show de inferioridade mental como eu nunca vi. Mas essa inferioridade, evidentemente, tem que se camuflar, né, com áreas de muita importância, de sempre daquela superioridade paternal. Né? Quer dizer que eu, aos 70 anos, depois de não sei quantos livros publicados, e 400 aulas, não sei o que mais, papapá, prêmio aqui, prêmio acolá, né? Eu ainda sou um jovem promissor que está sendo julgado por essas sumas autoridades intelectuais do Brasil. É um negócio impressionante como tudo isto é cômico, como tudo isto é puro fingimento. É assim, é comédia mesmo, gente. É assim, é os livros do Lima Barreto, tudo acontecendo de novo, igualzinho, piorado, né? E isso, evidentemente, não pode continuar assim, porque, veja, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, que enfrenta alguns problemas horríveis, tem uma dívida que não vai acabar de pagar nunca mais, tem todos esses rombos no orçamento da República, né, e milhões de problemas para resolver, e uma posição muito frágil no cenário internacional, e a nossa elite está com esse nível aí. Quer dizer, o nível dos jornalistas é até um pouco superior ao dos políticos, né? O jornalista em geral está um pouquinho mais informado do que o político. E se está assim, fala, bom, então está tudo perdido, porque nós estamos na mão de crianças. Isso realmente não pode continuar assim. E eu acredito que é a responsabilidade dos alunos desse curso criar uma situação um pouco mais respirável daqui 10 ou 20 anos. Né? Não pode haver pressa nisso, porque tem aquilo que o Nietzsche chamava o longo silêncio da maturação, sem o qual não se faz absolutamente nada. É claro que é gostoso você, quando jovem, você estrear, dar uns palpites e brilhar, mas isso tudo não é nada. O que vai ficar, vamos dizer, são obras de grande porte, sólidas, que sirvam para muitas gerações, e é isso mesmo que vocês têm que produzir. Muito bem, voltando agora ao filme. Os minutos finais do filme, eles representam, de algum modo, vamos dizer, a minha mensagem final, quando eu falo aquela coisa do senso da eternidade. E é uma noção que muitas pessoas têm uma extrema dificuldade de pegar, e que, de algum modo, a estrutura do livro Jardim das Aflições ilustra. Lembre-se de que no livro eu parto de um acontecimento que do qual ninguém mais se lembra, que é aquele ciclo de palestras sobre ética promovido ali no Museu de Arte de São Paulo por um grupo de professores da USP, chefiado pelo Zé Américo Mota Peçanha. Ninguém mais se lembra disso, foi enterrado. Mas eu tomei aquela conferência como um exemplo para ilustrar uma coisa que há muitos anos é para mim quase que uma obsessão. Eu digo, a realidade na qual vivemos, o universo é um só, nós estamos dentro, vamos dizer, de uma unidade ilimitada, não infinita, mas ilimitada, tá certo? No qual todo e qualquer acontecimento ele tende a refletir de algum modo a estrutura do todo. A expressão de algum modo é muito importante, porque essa estrutura parece diversificada em bilhões de modalidades diferentes, conforme você esteja examinando uma ameba, uma formiga, um continente, uma pedra, um acontecimento histórico, etc, etc. Então, essa diversidade é infinita, mas a unidade, que é o princípio fundamental da existência, ela tem que se manifestar em qualquer ser, em qualquer nível de existência que seja. Porque já dizia John Duns Scott, o um e o ser se convertem um no outro, são a mesma coisa. Quer dizer, existir é ter alguma unidade. Nada pode existir exceto como unidade. É evidente que essa unidade ela é parcial e provisória, pelo simples fato de que uma coisa tem uma duração limitada no tempo após a qual ela se desfaz. Então, no instante em que se desfaz a sua unidade, se desfaz a sua existência, ela não existe mais. Mas, pelo menos, não existe naquele plano. Então, esse princípio fundamental que é a unidade da existência, ele é a chave para a compreensão de qualquer área do conhecimento em que você esteja. A mente humana, em geral, ela dificilmente se eleva à apreensão desse princípio de unidade. Então, em geral, as pessoas estudam alguma coisa, um setor específico do conhecimento, que não leva em conta esta questão da unidade da existência e que é um problema que está infinitamente acima das suas cogitações e acredita que aquele domínio, aquela área específica na qual ele se aprofundou é a chave de tudo, tá certo? Isso é claro, é a mostra apenas de uma espécie de incultura acadêmica e nós podemos dizer que está aí a fonte de praticamente todos os erros filosóficos, científicos, etc, etc. A compreensão da unidade da existência, ela é uma coisa que desce desde a ideia de unidade absoluta, tá certo? Até os reflexos dessa unidade nos domínios mais insignificantes da experiência. Se você descer ao nível de partícula subatômica, eu digo, bom, se você fala de uma partícula, alguma unidade ela tem que ter, senão ela simplesmente não existe. Se ela se desfizer a unidade, ela cessa de existir. Então, bom, o que eu estou explicando aqui é apenas um conceito filosófico, conceito metafísico, unidade da existência. Mas, com um longo treino e aprofundamento no conhecimento da sua própria consciência, da sua própria alma, a unidade acaba virando uma espécie de órgão de percepção. E você começa a apreender esta unidade nos fatos da existência. Ou seja, não é que você está pensando no conceito de unidade. Não, você já está vendo, de algum modo. A tradução disso em palavras é enormemente difícil. E para você pegar qualquer exemplo, você teria que escrever no mínimo um livro inteiro. E foi isso que eu fiz com o Jardim das Aflições. Quer dizer, eu peguei aquele acontecimento banal, acontecido, vamos dizer, numa situação específica que já passou, que era a campanha anti-Collor, aconteceu num país periférico que não tem a menor importância na história do mundo, e fui mostrando como aquilo refletia, de certo modo, toda a história, não digo do mundo, mas toda a história do Ocidente, não é, pelo menos desde o tempo do Império Romano, que todas as referências estavam dadas ali, naquela conferência, na verdade, profundamente idiota. Quer dizer, mesmo um amontoado de besteira, tá certo? Ele não é possível acontecer se não tiver suas raízes históricas. Algo preparou o advento daquilo e todos os fatores históricos que foram convergindo para aquele momento estão de algum modo visíveis ali. É questão de você prestar atenção e perceber. E, do mesmo modo, você poderia... Existe um livro muito interessante, eu acho que o autor chama-se Lewis Thomas. O livro chama-se As Vidas de uma Célula. Ele é um biólogo e ele estuda a célula com esse critério em vista, como a unidade universal aparece numa célula. Não poderia ser de outra maneira, tá certo? Se a existência de um ser pressupõe a sua unidade e consiste na sua unidade, então é claro que a unidade maior aparece de algum modo em todas as unidades menores. A expressão de algum modo é muito importante porque você tem a diversificação, ela não aparece como tal, ela não aparece em si mesma, ela aparece numa espécie de um reflexo longínquo. Então, a dificuldade de aprender isso provém de que, em geral, as pessoas não têm noção sequer da unidade delas mesmas, da unidade biográfica. Eu já ilustrei isso no próprio filme, dizendo como as pessoas não têm consciência da origem das suas ideias, de onde veio tal ou qual convicção. E, bom, a pessoa ouve as ideias, ouve as opiniões, e conforme tem uma simpatia ou antipatia, ela aceita ou rejeita. Mas quando você, decorrido uns anos, pergunta de onde você tirou essa ideia, o sujeito não lembra. Então, quer dizer, nem mesmo a sua biografia interior está clara para o indivíduo. Então, o que você tem? Você tem ali uma consciência fragmentada, uma alma fragmentada, que não pode realmente dizer a palavra eu com plena consciência de causa. O que, em geral, o que as pessoas designam como eu é apenas aquele estado momentâneo em que elas estão no momento. Não tem uma continuidade, não tem uma unidade biográfica, não tem sequer uma unidade tensional, uma unidade conflitiva, não tem nem isso. As pessoas não sabem nem quais são os seus conflitos, tá certo? Então, na medida em que a alma é fragmentária, claro que a visão que ela tem de tudo também é fragmentária, tá certo? E toda e qualquer opinião que as pessoas tenham a respeito do que quer que seja não conta absolutamente, porque em 10 minutos ela pode mudar sem perceber que mudou, né? Eu, uns 20 anos atrás, eu tive essa experiência de estar estudando esse fenômeno de seitas, tipo Moon, Rajneesh, etc, etc. E via que a mudança de personalidade dos indivíduos que acontecia ali era uma coisa assim, de 24 horas. O sujeito entrou de um jeito e 24 horas depois ele é outra pessoa, ele não lembra do anterior. Todas as suas conexões, todos os seus valores que o ligavam, vamos dizer, a família, a vizinhança, amigos, etc, foi tudo mudado. Tá certo? E o indivíduo não se deu conta de que isso aconteceu. Então, vamos dizer, a fragilidade da alma humana, quando ela perde esse senso da unidade, que é uma coisa, vamos dizer, é como se fosse um direito natural do ser humano, mas se não for exercido, ele se perde. A fragilidade da alma humana é uma coisa muito impressionante, chega a ser aterrorizante, para você ver como é possível uma pessoa que tenha um padrão de unidade mais alto, mais coeso, dominar e mudar uma pessoa assim em 24 horas. Mudar para o mal, no sentido de destruí-la, evidentemente. Claro que haverá outras pessoas que usarão a sua coesão, a sua força de coesão maior para fomentar a coesão e a unidade das almas alheias, mas há também aqueles que eu uso para desmantelar mais ainda, esfarelar o senso de unidade do ser humano. À medida que você se aprofunda nessa busca da unidade, que começa por ser, evidentemente, uma unidade biográfica, a unidade da sua vida, não é uma unidade biológica, tá certo? Você também desenvolve a capacidade de perceber a unidade nos fenômenos que o cercam. Tá certo? Então, significa que, nesse sentido, não há mais acontecimentos mais próximos ou mais distantes. Todos, de algum modo, estão próximos. Todos são compreensíveis, todos têm dentro de si um padrão de translucidez que se revelará conforme você, a maneira que você olha. Tá certo? E desenvolver isto nos alunos é uma das ambições que eu tenho. E eu vejo que, de fato, isto aconteceu. Por quê? Porque eu vejo a inteligência dos meus alunos começar a brilhar, começar a aparecer. Eles começam a perceber coisas que eles não percebiam antes e que também não fui eu que disse. Alguns deles vão muito além do que eu esperava e além do que eu mesmo fui. Né? Já houve alunos, por exemplo, que, estudando essa questão dos quatro discursos de Aristóteles, acrescentaram coisas preciosas ao que eu tinha descoberto, coisa que eu nunca tinha pensado. E eles perceberam, eu falei, bom, então o negócio está funcionando. Né? Então, eu não conheço nenhum autor que tenha explicado esta questão, vamos dizer, da unidade do ser melhor do que o René Guénon. Toda a parte metafísica da obra do René Guénon é de um valor extraordinário. Não é só a parte metafísica, mas a parte antropológica, como ele explica a estrutura da existência humana. Então, tudo ali está muito claro, muito verdadeiro. Na verdade, não é René Guénon, aquilo é apenas uma transposição em língua francesa da doutrina vedantina tradicional. Então, em linguagem moderna, mas é a mesma coisa, em essência. Então, o que eu li ali no René Guénon é a mesma coisa que eu tinha ouvido nas conferências do Swami Dayananda Sarasvati, pelo menos 10 anos antes de ler o René Guénon. Então, é a mesma doutrina vedantina e ela está certa. Tá certo? Agora, o que é uma doutrina metafísica? É a doutrina da estrutura da realidade e, portanto, da estrutura da existência humana dentro dessa realidade. Quando o Guénon passa da mera descrição dessa estrutura para a ideia do que ele chama de realização metafísica, de iniciação e realização metafísica, aí o negócio vira um bicho de sete cabeças, porque é só contradição e absurdidade para tudo quanto é lado. A primeira coisa a notar é o seguinte: a unidade suprema, que a doutrina hindu chama o Brahman pode ser visto dos dois lados. O Brahman em si mesmo, quer dizer, a unidade metafísica última, eterna, indivisível, etc., etc., e o Atman. Atman é a unidade tal como ela se manifesta nos seres existentes. É a mesma coisa, não são dois. Tá certo? É como se você dissesse, bom, aqui está o ser e aqui está a ação do ser sobre os demais entes. Então, é a mesma coisa. E o Atman, ele tem que estar presente em todos os seres que existem, porque não há outra fonte da existência a não ser a unidade suprema. Então, ele é o princípio de unidade que está, por assim dizer, enterrado dentro de todos os seres que existem. E o que o Guénon chama de realização metafísica é a escalada do místico hindu, desde o seu estado puramente terrestre, temporal, etc., até a unidade suprema. E ele acredita que isto pode ser realizado mediante as iniciações, por exemplo, iniciações sufis ou a prática do vedantismo, etc., etc. E isso é sumariamente impossível. Por quê? Por um lado, você tem o homem na sua condição puramente terrestre. Do outro lado, em cima, você tem a unidade suprema. De bom, para haver uma iniciação, tem que haver um iniciado. Tem que haver uma pessoa que vai ser iniciada. E se você perguntar assim, quem vai ser iniciado? Aqui tem o homem na sua condição terrestre, perdido no mundo dos sentidos e da temporalidade, no mundo da impermanência, e limitado, na melhor das hipóteses, ao uso da sua razão, da razão humana. Este pode ser iniciado? Este pode se converter na unidade suprema? Não. E, por outro lado, existe a própria unidade suprema, que não precisa de iniciação nenhuma. Então, tudo que Guénon está falando sobre iniciação e realização espiritual é simplesmente impossível. Comparando a perspectiva iniciática do Guénon com a perspectiva cristã, nós vemos que a descrição que ambos dão da estrutura da realidade é rigorosamente a mesma. Até no René Guénon está mais claro do que em qualquer autor cristão, católico ou protestante que eu conheça. Mas quando entra na iniciação, fala, olha, isso que você está dizendo, o ser humano não pode fazer. Isto aí, só Jesus Cristo, que é o Logos, é o Atman, né? Só ele pode ter a iniciativa de fazer isso sob você. Né? Não é uma iniciação que vai te levar lá. Isto é impossível. Então, outra coisa. Ele divide, como todos os autores esotéricos em geral, as iniciações em pequenos mistérios e grandes mistérios. Então, os pequenos mistérios destinam-se a elevar um ser humano, vamos dizer, à máxima perfeição cognitiva possível. Perfeição cognitiva que ele identifica com a perfeição do próprio ser, no sentido que dizia Aristóteles, a alma é, de certo modo, tudo que ela conhece. Né? De certo modo. Agora, o Guénon não tira o de certo modo, a alma é tudo que ela conhece. Então, você conheceu, você já virou aquilo, tá bom. Já não está muito bom. Mas falta a expressão de certo modo, que vai justamente marcar a diferença entre níveis de metafísicos de existência totalmente diferentes. Né? A suprema perfeição cognitiva é representada simbolicamente pelo topo de uma montanha ou pelo centro de um labirinto. Quer dizer, um indivíduo que caminha dentro dos meandros da sua própria alma até encontrar o centro. Na hora que ele encontra o centro, ele está no topo, vamos dizer, do processo cognitivo humano. Ou seja, ele enxerga tudo em volta à luz da unidade. Então isso quer dizer que qualquer fenômeno, por mais distante desse centro que esteja, para ele é visível e os caminhos que conduzem de uma coisa a outra são translúcidos para ele. Então isso é evidentemente um ideal, nós podemos dizer que esse seria o estado adâmico, o estado primordial. Né? Então, Adão é o encarregado de dar nomes a todos os seres que existem, animais e plantas. Ah, só pode dar nomes se eles conheciam por um. E conhecê-los significa exatamente saber onde eles estão no mapa geral da existência e qual a sua rede de conexões com o centro, ou com a origem de todas as coisas. Então, Adão sabia tudo isso, e o topo da iniciação de pequenos mistérios consiste em um indivíduo chegar ou no centro desse labirinto, ou no topo desta montanha. Ele não transcendeu o estado humano, ele não é um anjo, não é uma criatura espiritual, ele é apenas um homem, mas ele está colocado no centro da existência. Esta possibilidade, ela de fato existe. Só que nós não conhecemos ninguém que a tenha realizado. Você conhece realizações parciais disso. E uma realização parcial foi esta que eu ilustrei no livro Jardins das Aflições. Eu não estou colocado no topo da montanha, enxergando toda a realidade em torno, como uma rede de conexões que para mim é translúcida. Né? Não, eu estou pegando apenas um acontecimento e mostrando a rede de conexões que o liga não ao universo inteiro, mas, vamos dizer, a uma história de 5 ou 6 mil anos. Então, vamos dizer, isso seria uma etapa desta realização. Chegar no topo dessa montanha, ninguém vai chegar. Então, ele pode se gabar o quanto queira, não vai chegar. Tá certo? Porque se chegar, o indivíduo dali ele vai saltar para os estados angélicos e como habitante de um estado angélico ele terá evidentemente poderes angélicos. Na verdade eu só conheci, historicamente falando, existem outros, mas eu só conheci um exemplo disso, que foi o Padre Pio. Pergunto para você, como é que o Padre Pio, quando chegava as pessoas para confessar, já sabia tudo que eles iam confessar, sabia a vida inteira. Né? Ele sabia. Ele investigou? Claro que não. Mas você vê, as pessoas têm alguma aparência física. Essa aparência física, ela corporifica, ela incorpora algo da sua alma. Então, isso quer dizer que o homem que está colocado, não digo no topo e no centro, no topo da montanha ou no centro do labirinto, mas próximo dali, ele é capaz de enxergar a alma através da figura física. Ele não está pensando nisso, a coisa simplesmente aparece. Então, quer dizer, o rosto humano passa a ser um traslado direto da alma para o homem capaz de enxergar isso. Então, se isso já é o topo da montanha, eu não sei. No caso do Padre Pio, nós vemos que algumas capacidades angélicas ele tinha. Tinha um poder sobre o mundo material que realmente não é qualquer um que tem. Você fazer uma menina que não tem pupilas enxergar, transcende tudo que nós podemos imaginar em progressos da medicina pelos próximos 200 anos à frente. E a capacidade de bilocação, que foi confirmada milhares de vezes. 2 pessoas viam o Padre Pio em 2 lugares distantes ao mesmo tempo. Isso não é, isso confirmado com testemunho e tudo. Então, alguma capacidade angélica ele tinha, quer dizer, ele chegou no topo da montanha, no centro do labirinto, e pum, transcendeu, passou para um estado angélico. Então, eu disse, ele não é apenas um ser humano mais, já é algo a mais, que abrange e contém o ser humano. O ser humano não é abolido, mas ele é abrangido e contido. Nessa escalada, existem muitos graus intermediários. E esta ideia, vamos dizer, da translucidez do cosmos, da translucidez da sociedade, da translucidez da história, isso deve ser o nosso objetivo permanente. Na verdade, é o objetivo permanente de toda educação que se pretenda superior, o que quer dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com o que se ensina nas universidades, né? Mesmo nas melhores universidades do mundo. Isso é algo que transcende infinitamente a perspectiva deles. Mas quando eu escrevi esse livro, eu quis dar um pequeno exemplo de como se faz isso. Assim como esse biólogo Lewis Thomas, ele enxergava numa célula o universo biológico inteiro, tá certo? É possível você, num acontecimento relativamente pequeno, você enxergar imediatamente o órgão histórico inteiro dentro do qual aquilo se manifesta. Eu quis exemplificar isso aí. E por isso mesmo é que eu tive que dar a esse livro a estrutura que eu dei, que vai dando voltas, voltas, voltas, né? Ampliando e depois fechando novamente. Então, a principal característica que se manifesta quando você chega a esse estado do homem primordial, do homem adâmico, é o que se chama o senso da eternidade. Isso quer dizer que você percebe toda a temporalidade como se estivesse projetada num mapa, simultaneamente. Então, você pegou o exemplo do Padre Pio, o Padre Pio, isso era brincadeira. Quer dizer que ele se deslocava entre vários momentos do tempo, como quem simplesmente percorresse linhas num mapa. Por exemplo, chegava um sujeito lá, ele sabia coisas que tinham acontecido para o cara 30 anos atrás, do qual não havia mais resíduo físico pelo qual você deduzir alguma coisa. Isso é o que acontece com o próprio confessor dele, né? Que um dia o padre Pio pede para se confessar e o confessor diz: não, agora eu vou fazer o contrário, você que vai tomar minha confissão. Então ele conta para o seu confessor, que era um investigador da Congregação para a Doutrina da Fé, que estava lá para tentar desmascarar o Padre Pio. E o Padre Pio então conta para ele um acontecimento que ninguém no mundo sabia, que é o de um soldado que estava sendo perseguido por uns partidários que queriam matá-lo, e ele bate a porta do mosteiro pedindo socorro. O padre vê que é isso, fecha, fica com medo, fecha a porta e deixa o cara morrer. Ninguém sabia disso. E ele conta para o confessor então começa a chorar e se convence: esse homem é santo mesmo, não é o que eu estava pensando. Então, mas estas coisas, esse trânsito entre várias faixas de tempo, para o padre Pio era normal. Isso era o modo de ser dele. Então, este é um exemplo de um homem que tem o senso da eternidade de modo pleno. Nós não temos o senso da eternidade nesse sentido, mas nós podemos ter algumas antevisões. Né? E essas antevisões nos esclarecem sobre a estrutura do tempo. Uma dessas antevisões foi a que eu expliquei nos minutos finais do filme Jardim das Aflições, e a qual eu acho que eu jamais dei uma versão escrita, que é esta noção, vamos dizer, essa separação absoluta e intransponível entre o nada e o ser, entre o nada e alguma coisa. Quer dizer, tudo o que aconteceu, em qualquer nível, com qualquer intensidade, com qualquer duração que seja, entrou na estrutura do ser e não pode voltar ao nada. Porque aquilo que é o nada sempre foi o nada e sempre será o nada. Não é possível você entrar e sair do nada e voltar para ele. Aquilo que aconteceu, aconteceu de uma vez para sempre. Isso é a coisa importante de gravar. Todos nós temos senso da fugacidade das coisas, não é isso? Você vê, por exemplo, você envelhecendo, seu corpo decaindo, a mulher que você gosta embagulhando dia a dia, né? A sua saúde indo para o brejo, o seu dinheiro desaparecendo, o seu carro quebrando, tudo na nossa vida nos lembra da impermanência, tá certo? E nos faz ter a ideia, vamos dizer, da onipotência do nada. Mas essa ideia é totalmente invertida, porque as coisas que aconteceram não desacontecem elas passam na escala do tempo. Mas a escala do tempo seria impossível se não tivesse a eternidade por trás. Né? Como é que as coisas poderiam transcorrer, né, se não existisse uma estrutura permanente dentro da qual esse transcurso acontece? Né? Se a mudança fosse absolutamente onipotente, ela seria, em primeiro lugar, seria imperceptível, em segundo lugar, seria metafisicamente impossível. Tanto que, quer dizer, o próprio Heráclito, que é o filósofo da mudança por excelência, ele reconhecia que por trás de toda mudança existe o logos, aquilo que não muda. Então, o senso da eternidade, ele pode, quer dizer, dentro de uma evolução espiritual do homem, chegar a um ponto em que ele se transforma no estado permanente da sua consciência, como acontece no caso do Padre Pio. É interessante você observar isso aí. O Padre Pio, de fato, não há diferença entre os momentos do tempo. Todos os momentos estão ali presentes. Aquilo que aconteceu 50 anos atrás é aquilo que acaba de acontecer. O sujeito acabou de entrar na igreja dele, ele já sabe a vida do camarada 50, 60 anos atrás. Então, está tudo presente. Não está confundido. Ele não confunde o presente com o passado. Mas essas várias faixas estão presentes para ele. E isso ilustra para vocês o que é o senso da eternidade. Não o que é a eternidade propriamente dita, mas o que é o senso da eternidade. Né? No sentido da definição, que eu mesmo repeti no filme, definição dada por Boécio, que é a posse plena, atual e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, todos os momentos transcorridos e por transcorrer estão dados numa estrutura permanente. Ela não é imóvel, mas todos os movimentos ocorrem dentro dela. Então, tudo o que nós entendemos como transcurso do tempo, até onde nós conseguimos apreender, por exemplo, o tempo biológico, o tempo histórico, são apenas fragmentos de movimentos que estão acontecendo dentro do mapa total da eternidade e que não saem dela. Então, isso nos leva à evidência de que tudo o que aconteceu não desacontece. Aconteceu de uma vez para sempre, né? E está, por assim dizer, gravado na eternidade. Então, você deve se lembrar de uma cena lindíssima do filme O Gladiador, em que o capitão grita para o seu soldado: o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Então, é disso que ele está falando. Então, este senso da eternidade, ele se realizado em modo pleno, ele equivale à plena centralidade do estado humano. Quer dizer, seria o homem adâmico, o homem perfeito, o homem primordial, uma coisa assim. Que não é um anjo ainda, tá certo? Porque todos nós estamos destinados a ser anjos em última hipótese, tá certo? Deus nos criou para substituir os anjos caídos, se não forem formados, né? Então, no caso do Padre Pio, nós já vemos alguns poderes angélicos manifestos, quer dizer, que é um poder sobre o universo material. Então, quando René Guénon, um pouco abusando da frase do Aristóteles, de que a alma é tudo aquilo que ela conhece, ele está confundindo uma possibilidade cognoscitiva com uma possibilidade ontológica, quer dizer, com uma realização efetiva. Essa realização efetiva pode acontecer, porque nós conhecemos casos como o Padre Pio, tá certo? Mas, quando olhamos o caso do próprio René Guénon, eu digo: René Guénon chegou a isso? Não, não chegou. Você vê pela vida dele. É? Então, assim, erros monstruosos de previsão que ele fez, quando, por exemplo, quando ele disse: a China jamais será bolchevique. Tá certo? E menos de 10 anos depois, a China era bolchevique. Coisas desse tipo. Em outros casos, faz previsões absolutamente extraordinariamente certas, como a da futura desaparição do dinheiro impresso, que é uma coisa que hoje em dia saiu da conversa e já está virando uma realidade, né? Também nós vemos, vamos dizer, vários detalhes da existência do René Guénon, como por exemplo o fato de ser viciado em ópio. Eu digo, como que o homem que alcançou a centralidade ainda pode estar preso nisso? Então isso quer dizer que ele falava de um Estado que ele só possuía potencialmente. Ele sabia do que estava falando, mas ele não estava falando dele mesmo, não estava falando da sua realidade. Estava falando de uma estrutura metafísica da existência do ser humano, a qual é verdadeira, mas que não pode se transformar em realização efetiva neste ou naquele indivíduo sem a direta interferência do Logos, Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ou seja, não é a iniciação que vai fazer. Nenhuma iniciação pode fazer isso. Só os sacramentos da cristandade que podem. O resto não pode. Né? Então, este é um dos grandes problemas com a leitura do René Guénon, e por isso que eu considero tão problemática. Porque ali você tem verdades fundamentais explicadas como ninguém jamais explicou, com uma clareza monumental, sobretudo no livro O Homem e Seu Devir Segundo o Vedanta. E que, lido, por exemplo, por um cristão católico, praticante, está ali pela primeira vez, ele parece que entende do que a igreja está falando. Não há uma explicação melhor. As explicações que você encontra em livros de teologia, etc., são muito metafóricas. E o René Guénon está transformando isso numa linguagem conceptual muito, muito rigorosa. E ele não usa metáforas, e quando usa uma linguagem direta, a linguagem não das metáforas, mas dos símbolos. Os símbolos, então, são uma linguagem rigorosa, apropriada para a transmissão de conteúdos que transcendem a possibilidade da linguagem conceptual, mas que não tem nada a ver com metáfora, com figura de linguagem, etc., etc. Quem lê o livro dele, Os Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, vai entender como é que isto funciona. Ele diz, olha, figuras de linguagem são coisas que nós inventamos para expressar coisas que estão acima da nossa capacidade de expressar literalmente. Mas os símbolos não são inventados por nós, os símbolos estão na própria natureza, quer dizer, a natureza inteira é um vasto tecido de símbolos que manifesta uma realidade mais profunda e mais permanente do que a natureza. Certo? O próprio teor cíclico de praticamente todos os fenômenos naturais mostra que por trás da temporalidade, por trás do fluxo temporal, existe uma estrutura permanente. E essa estrutura permanente que os símbolos vão manifestar. Evidentemente, esses símbolos vão variar conforme o lugar, conforme a cultura, etc., etc., mas a gramática deles é sempre a mesma em toda parte. Então isso não tem nada a ver com metáforas ou figuras de linguagem. Então, quando o Josias decidiu encerrar o filme com esta mensagem, ele fez muito bem. Só que me parece que a mensagem ali está um pouco compacta. E, sobretudo, se você está falando para pessoas estúpidas, como evidentemente é o caso desses resenhistas do Globo e da Folha, eles não vão pegar, eles não vão entender que aquilo é o centro do meu pensamento, não o indivíduo perante a coletividade. Meu Deus do céu, o que é isso? Mesmo porque, ao longo da história, nem sempre o indivíduo esteve em conflito com a coletividade. Né? Há épocas em que você vê. Se você ler, por exemplo, a obra de Santo Tomás de Aquino, você pensa assim, o que Santo Tomás de Aquino acredita? É isso que está aqui. O que ele acredita é diferente do que acredita o camponês que está indo lá na igreja confessar e comungar? Não, é a mesma coisa. Só está mais detalhado. Então você não tem um hiato assim, entre a casta intelectual dominante e o povão. Não, não tem, é a mesma coisa. E isso acontece em vários momentos da história. Agora, chega em outros momentos, onde acontece como hoje, que o abismo entre o povo e a elite é um negócio praticamente intransponível. E eu imagino, por exemplo, um sujeito analfabeto que decidisse se alfabetizar e estudar as obras de Santo Tomás de Aquino. Bom, ele iria percorrer aquilo de uma maneira linear, sem grandes problemas, até chegar à compreensão, se possível, do conjunto. Mas hoje em dia, se você pegar, por exemplo, as linguagens científicas, elas são absolutamente intraduzíveis umas com as outras. Se você pegar a linguagem da ciência econômica, a linguagem da física quântica, a linguagem da biologia, eu falo, traduz uma na outra. Não tem jeito. Né? Então, isto quer dizer que as várias autoridades intelectuais se constituem como monstros sagrados cuja palavra você tem que aceitar ou rejeitar. Não há nada que você possa fazer. Não tem como furar esta barreira, tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, a impressão de cultura que o ensino universitário infunde nas pessoas, quer dizer, o sujeito, pelo fato de ele ter frequentado 4, 5 anos de universidade, ainda que saindo analfabeto funcional, ele tem a impressão de que alguma coisa ele sabe, de que ele pertence a uma elite intelectual. E, por exemplo, eu me lembro quando eu disse, olha, a teologia foi a primeira ciência que teve uma estrutura racional do começo ao fim e ainda é a única que tem isso. A teologia não tem hiatos. Se você pegar a teoria física, está cheia de hiatos. Se você pegar a matemática, está cheia de hiatos. Né? Mas o indivíduo não sabe, nunca ouviu falar, ele pensa que teologia é assim, é crença irracional, então é, Quer dizer, o senhor não tem a referência histórica do que eu estou falando. Não tem, e para adquiri-la, ele talvez não consiga ao longo de uma vida inteira. Porque você imagina o quanto de estudo eu tive que fazer para chegar neste ponto, para poder dizer isto. Quer dizer, eu sei, conheço a história da teologia. Né? Então, por exemplo, eu li o livro do Martin Graham, A História da Teologia Católica, que é talvez o melhor livro que existe a respeito. Eu li livros de autores protestantes sobre a evolução da teologia e cheguei a essa conclusão. Ou seja, a ideia de um discurso lógico que, partindo de certas premissas, se desenvolva até o fim, sem hiatos nem saltos, só surgiu na teologia. Né? E realizar isso na teologia, evidentemente, é mais fácil, porque as premissas estão dadas todas num texto fixado de uma vez para sempre. As premissas são as da Bíblia. Então, partindo daí, você pode desenvolver uma exposição doutrinal, exposição teórica totalmente coerente até o fim. Ora, em qualquer outra ciência você não pode fazer isso. Por quê? Porque as premissas não estão dadas. E 99% do trabalho é encontrar as premissas. Né? Então, as premissas específicas para cada setor. Então, é claro que nenhuma ciência pode ter uma coerência lógica como a teologia tem. Então, a teologia não apenas foi a primeira, mas ainda é a única que tem este privilégio de ser um discurso analítico, lógico-analítico, do começo até o fim. Todas as ciências aspiram a este estado, mas nunca o alcançam. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Qualquer descoberta de um fato pode modificar totalmente as premissas. Você achava que as coisas eram assim, de repente você descobre que são de outra maneira e pronto, tem que modificar tudo e você não sabe se você joga fora o que foi descoberto anteriormente ou se você o integra num novo sistema. E esse é o destino das ciências, jamais alcançar o estado de um discurso lógico acabado. Talvez isso seja até impossível, segundo o teorema de Gödel, é impossível. Tá certo? Então, quer dizer, o número de pessoas que se espantam com coisas que eu disse e das quais elas nunca ouviram falar e tem imediatamente senso de rejeição e se sente superior por isso é um sinal, vamos dizer, de uma crise cognitiva gravíssima. Porque, de fato, é aquilo que eu disse naquele famoso conferência. A ignorância se tornou fonte de autoridade intelectual. Aquele negócio, eu nunca ouvi falar disso, então não pode ser. Agora, tudo depende do jeito que o espírito fala, porque não pode falar de qualquer maneira, você precisa falar com certo ar, com certa entonação, né, para a coisa se tornar confiável. Então, isso quer dizer, a diferença entre o que nós estamos discutindo aqui e o que se pode discutir em qualquer universidade brasileira é uma diferença de, não é cognitiva, é uma diferença de estado de ser. É uma diferença ontológica. Ela não é transponível. Tá certo? E por isso é que eu disse que daqui a 10 ou 20 anos, somente alunos desse curso serão a liderança intelectual do país. Fora não é possível. Por quê? Porque não há nenhum curso similar. não há nenhuma outra iniciativa. Se houvesse outra, eu seria o primeiro a indicar. Mas, infelizmente, não tem. Não houve tempo, tá certo? Então, agora, nada impede, tá certo, que um boboca recém-chegado, né, diga como a Reinaldo Azevedo, o Renegade não é um charlatão. Eu digo, bom, se ele fosse um charlatão, o problema está resolvido, o problema é que ele não é. É. O problema é que ele é um agente islâmico, enormemente capacitado, tá certo? Dominador completo da metafísica islâmica, da metafísica hindu, perdão, não islâmica, e capaz de explicá-la em termos que nenhum autor católico ou protestante pode refutar. O que ele disse é assim mesmo. Não só ele conhece essa metafísica, como ela é verdadeira em todos os seus aspectos. Só que uma coisa é a estrutura da realidade, outra coisa é o seu trajeto dentro dela. E o trajeto que ele propõe é impossível. Ele só existe idealisticamente. Ele não pode ser realizado. E ele descreve isso de tal maneira que você fica com a impressão de que qualquer realização, qualquer iniciação sufi ou maçônica vai te levar para o topo da montanha e você vai estar lá já em contato com os mundos angélicos. Isso simplesmente não acontece. Porque se o sujeito passou para o estado angélico, a primeira coisa que ele tem que fazer é mostrar que ele tem poder sobre a matéria. Que esse é o serviço dos anjos, meu Deus do céu. É? Então, se o anjo ainda está preso à matéria, ele não é anjo nenhum. Então, isso quer dizer que mesmo alguns dos supostamente grandes iniciados de que se fala na história, simplesmente não tinham esse poder. Quer dizer, tinham um poder cognitivo extraordinário. O caso de Jacobin, por exemplo. Jacobin nunca estudou nem a língua alemã. E quando ele viu uma planta, ele sabia o nome grego da planta, sem nunca ter estudado grego. Ele falou, é um poder cognitivo extraordinário, que certamente o aproxima da centralidade cósmica, o aproxima do estado de idioma universal, mas não manifesta, porque se ele tivesse chegado lá, teria passado para os mundos angélicos e, além de capacidades cognitivas extraordinárias, teria capacidades físicas. Tá certo? Então, quando eu escrevi o Jardim das Aflições, a minha ideia era ilustrar, vamos dizer, o que pode ser um pedacinho dessa caminhada. Então, você olhar um horizonte histórico inteiro, num olhar só, e enxergar todas as ramificações desde 5, 6 mil anos atrás até agora. Tá certo? Foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz no livro. É evidente que esse livro, então, ele tem por si mesmo alguma força de tipo iniciático, quer dizer, ele exige uma transformação do leitor à medida que vai lendo. Então, isso não quer dizer que seja um rito de iniciação, mas tem uma estrutura, tá certo, iniciática. Mas ele pode realizar uma iniciação? Não, porque só os sacramentos podem e eu não sou um sacramento. E o meu livro também não é. Mas ele pode ilustrar como é que isso acontece quando acontece, ainda que de maneira parcial e precária. Estão entendendo tudo isso? Então, fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Antes das perguntas escritas, tem aqui a pergunta de uma queridíssima amiga que está aqui, a Sandra. Eu pediria que ela fizesse em voz bem alta. Professor, nessa disputa pelo governo mundial, pelo o poder global, né? A gente tem, como o senhor já explica, os globalistas, os comunistas e o Islã. Os comunistas e os globalistas pensam estar usando o Islã. O Islã se deixa ser usado e, ao mesmo tempo, está usando os comunistas e os globalistas para ganhar terreno no Ocidente. O que o senhor acha? Como que os comunistas e os globalistas vão se livrar do Islã? Se é que vão? Bom, muito, muito bem. Assim, me parece à primeira vista que nessa disputa o Islã leva uma imensa vantagem por ele ser o mais antigo, por ter menos pressa, tá certo? E porque é o único que tem uma compreensão profunda do processo histórico. Por exemplo, todas essas coisas que nós lemos, René Guénon, tudo isso para a liderança islâmica, isso é arroz e feijão. E o pessoal por exemplo, do Bilderberg não chega a compreender essas coisas realmente. No mundo russo-chinês, eu não sei como é que estão as coisas. A gente vê, por exemplo, que o Alexander Dugin, ele conhece tudo isso, estudou tudo isso, e ele dá lá uns conselhos para o Putin. De modo que o processo comunista se transformou no processo de comunização do mundo, se transformou no processo de russificação, de expansão do Império Russo. Tá certo? Continua sendo, os protagonistas continuam sendo os mesmos, a estrutura organizacional ainda é a mesma, apenas o discurso ideológico aqui é que mudou. Mas como o movimento comunista já mudou de discurso ideológico mil vezes, né, troca de discurso ideológico como se troca de cueca, tá certo? Então é possível que isso seja só mais uma transformação, vamos dizer, de superfície em torno de um esquema de poder que continua relativamente o mesmo. Eu acho que sim. Encarar o movimento comunista pelo seu lado ideológico é coisa de amador, tipo Marco Antônio Vio. Ah, comunismo é a estatização dos meios de produção. Se for isso, o comunismo nunca existiu, nem vai existir jamais. O comunismo é essencialmente um movimento. Isso aí, Dostoiévski já tinha pego isso, quando ele designa todas essas coisas como o nome de o movimento. Se é um movimento, então não adianta você querer fechá-lo em torno de uma fórmula fixa. Essa fórmula, uma fórmula fixa, pode ser brandida como cenoura de burro, apenas para que as pessoas continuem indo atrás daquele ideal que vive do seu próprio adiamento eterno. Isso é da natureza do comunismo. O globalismo ocidental está evidentemente num momento de crise, de desespero por causa do Brexit e do Trump, e eu não sei como é que eles vão fazer, mas eu acho assim que os últimos resíduos de escrúpulos que existem nessa gente agora serão abolidos. Eles vão partir assim para a trapaça em grande escala. Não há mais nada que eles possam fazer, né? Agora, o Islã está tirando proveito das duas coisas. É isso. E eu acho que os muçulmanos são muito mais espertos do que a turma do Bilderberg e os russos juntos. É isso. Então, é só você dar uma lambida na filosofia islâmica, por exemplo, que a gente vê no livro do Henri Corbin, no Islã Iraniano, 4 volumes. Você vê, esse pessoal está acostumado a pensar com uma profundidade que, vamos dizer, na elite ocidental totalmente desconhecida. Né? Você não pode esquecer que esse pessoal do Bilderberg, bom, ali não tem nenhum gênio da filosofia, nem da ciência, nem da letra, é só um bando de ricaço e político, né? Então, vamos dizer, opera dentro de um círculo mais ou menos pragmático, limitado. Mas nada impede que, se o Islã começar a representar mesmo um perigo para essa gente, eles façam uma medida de força e acabem com todo mundo de uma vez, porque força militar o Islã não tem para enfrentar essa gente. Você vê que esse esforço do Irã para conseguir uma bomba atômica, é um negócio que se arrasta há 20 anos e ainda não tem poder ofensivo suficiente. Então, militarmente, a vantagem está em primeiro lugar com a elite ocidental, em segundo com o russo-chinês, e terceiro, o coitado do Islã. Militarmente, coitado, mas culturalmente e psicologicamente é o mais poderoso deles, né? Por outro lado, está havendo uma mudança muito interessante, que é a China tentando assumir a liderança do globalismo ocidental, tentando engoli-lo de algum modo. Ou nós engolimos ou nós destruímos. Como é que destruímos? Lançando outra moeda mundial, ferrando com o dólar. Tem gente dentro do esquema globalista que está interessado nisso, outros não. Então, o chinês está abrindo uma brecha ali muito importante, e isso promete modificações no cenário. Não que os três grupos deixem de existir, mas as relações entre eles podem mudar muito nos próximos anos. Isto não acredito que tenha condição de prever agora. Isso respondeu? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Então, Marcelo Sprösser pergunta: o professor considera aproveitável o livro Teologia Sistemática do Strong? Eu não li. Então, não tem a menor ideia. Lucas Binatti pergunta: professor, eu gostaria de saber o que eu poderia estudar para melhorar a minha memória. Ah, mas isso é fácil. Você procura o curso do Dominic O'Brien. O'Brien com E. Dominic, terminando com C. Dominic, não é CK. Dominic com C. O apóstrofo Brian. B-R-I-E-N. Este é o campeão mundial de memória e ele tem umas técnicas que são muito simples. Você pode, se achar que precisa. Eu nem fiz o curso inteiro, só vi umas aulas, achei muito interessante, apliquei uma ou duas, mas nunca preocupei muito com isso, porque eu acho que a base da memória é o interesse. Isso. Se você está mortalmente interessado em alguma coisa, você vai guardar na memória de qualquer maneira. Isso. Então, eu sou capaz de me lembrar de coisas que eu li 50 anos atrás e esqueci imediatamente uma conversa que eu tive 10 minutos. Não quero lembrar. Não quero, né? É um pouco o método do Sherlock Holmes, né? Apaga tudo que não interessa. O resto sobra. Olá. Mas as técnicas do O'Brien são realmente muito boas. Você uma vez disse uma coisa que eu acho que pode ser útil para os alunos. Repetindo. Você uma vez disse uma coisa que eu acho que pode ser útil para os alunos. Que existem modas na medicina, nessas questões de ciência. Então virou a moda do distúrbio de déficit de atenção. E uma vez a gente estava conversando sobre isso e você disse isso não existe, o que existe é falta de interesse. Mas é evidente, o cara está com déficit de atenção, mostra um monte de mulher pelada para ele, vamos ver se ele não presta atenção. Atenção depende do interesse, a memória depende da atenção e a atenção depende do interesse. Não é isso? E nós desenvolvemos interesse a partir dos elementos mais visíveis, até elementos mais sutis, que vão integrando os anteriores. Não é isso? Então, isso aí já tá no Platão, como é que você passa, vamos dizer, da contemplação das formas sensíveis para as formas inteligíveis. Mas isso só acontece se alguém mostrar para o cara como é que ele faz e mostrar isso acontecendo. Quer dizer, é isso que é ensinar a filosofia, não é você ensinar a filosofia, é você exemplificar em atos, né? Quer dizer, você tem que ver o filósofo funcionando, atuando na sua frente. É só assim que você faz. Aliás, isso é em qualquer técnica do mundo. Por exemplo, você pode aprender pintura, tá certo? Só com um manual, não dá. Você precisa ver como é que o pintor faz, como é que ele mistura as tintas, como é que ele faz o gesto. Se você não vê, a coisa não acontece. Isso aí no livro do Theodore White, né? Que é Belief in Numbers, ou Faith in Numbers, esqueci agora qual é exatamente o título, mas é uma coisa assim. Ele mostra que isso acontece até nos setores científicos mais técnicos. Onde você, para aprender a manipular certos equipamentos, você precisa ver o técnico funcionando, senão, quer dizer, a coisa ultrapassa o domínio da transmissão verbal. Na filosofia, a mesmíssima coisa. Se você não vê o filósofo funcionando, você não vai aprender nunca. Ainda que você adquira uma cultura filosófica monstro. Tá certo? Claro que existem pessoas que são muito dotadas para aprender sozinhas. Então, elas, por imaginação, elas como que visualizam, né? Quando está lendo o livro, ela visualiza o processo interior do filósofo. Isso pode, em parte eu tenho isso, só em parte. Né? Mas, por exemplo, ter visto o Padre dos Anjos operando, para mim foi uma coisa básica. Eu vi por pouco tempo, mas o suficiente para saber como funciona. Então, isso quer dizer que não se aprende filosofia com um professor de filosofia, só aprende com um filósofo. Um filósofo que está exercendo a sua função na sua frente. Isso é uma longa tradição de ensino da filosofia. Se você vê que com Sócrates, a coisa é assim. Platão aprendeu vendo Sócrates, não foi só lendo o livro. Né? Então, a finalidade da existência de escolas de filosofia é esta. Mas, é claro que não se cumpre. Então, veja, uma vez eu li uma... Jornais são uma coisa que tem que sair todo dia, haja notícias ou não. Tá certo? Então, se não tem notícias, você vai ter que preencher o espaço. Então, escola de filosofia também é isso. Você vai ter que ensinar filosofia, haja filósofos ou não. Tá certo? Então, a maior 99% vai ser simulacro apenas. Às vezes, simulacro muito elegante, mas, e às vezes, muito brega, ridículo, como é no Brasil. Fernando Golombier pergunta: o livro Fio da Navalha, do Somerset Maugham, não força esse ideal da realização espiritual iniciática como se fosse possível pelo personagem Larry? Sem sombra de dúvida. Né? Aquilo é um negócio idealizado e, na verdade, impossível. Né? Quer dizer, é uma figura de linguagem. Né? Quer dizer, uma coisa é você mostrar assim, uma escalada humana até a centralidade cósmica, outra coisa é realizá-la. É isso. Lucas pergunta: o demônio não poderia dar algum poder sobre a estrutura da realidade aos iniciados de seitas para esses acreditarem que estão na verdade? Sem dúvida, e ele faz isto. Mas é característico, vamos dizer, dos milagres demoníacos, o seu caráter temporário e ilusório. Então, são coisas que impressionam muito, tem uma parafernália enorme, mas quando você vai ver, não aconteceu realmente nada. Tá certo? Não é como, por exemplo, você pega esses cadáveres incorruptíveis dos santos católicos que estão aí há 400, 700 anos e não muda nada, ou o cadáver do próprio Padre Pio, que foi exumado 40 anos depois de enterrado, estava absolutamente intacto. Né? Isso aí não há demônio que possa fazer. Né? E, então, vamos dizer, o poder efetivo sobre a matéria, tá certo? Exercido não num sentido espetacular, mas num sentido funcional, benéfico, tá certo? Caridoso, é isso que marca exatamente a presença do elemento angélico. E isso aí, olha, esse pessoal todo, guenoniano, eu nunca vi nenhum deles fazer isso. Ao contrário. Nem o próprio René Guénon. André Rios. Ótima aula, importantíssimo, obrigado. Por na atual situação, teologia de libertação, mentira generalizada, decomposição da cultura, certo? O número de pessoas que se aproxima da doutrina religiosa não cristã é enorme. Gostaria de saber o que o professor acha do Ramana Maharshi. Bom, era um homem que tinha conhecimento metafísico absolutamente extraordinário, mas eu não sei se alcançou esse estado angélico. Eu nunca vi nenhuma amostra de poder sobre a matéria, né? Ao contrário, vi que a matéria tinha algum poder sobre ele, não podia tocar em metal, que sentia dor. Né? Então, não sei, não quero julgar, sem dúvida, foi um grande homem, mas eu tenho minhas dúvidas de que fora da igreja alguém tenha alcançado o estado angélico. Tenho sérias dúvidas. Por quê? Porque os casos católicos, eu vi, são muitos. Tá certo? Muito, imenso. É só você estudar a vida dos santos católicos e ver coisas extraordinárias que aconteceram. Essa semana mesmo teve dois pesquisadores no Vaticano fazendo uma revisão de processos de beatificação e de canonização para ver se encontrava algum furo nos depoimentos, nos atestados. Não encontraram nada, evidentemente, porque a Igreja Católica é muito rigorosa com isso. Quer dizer, o esforço todo é feito para desbancar, né, o candidato à canonização. Só se não consegue é que ele se rende às evidências. Fala, não, o cara é mais forte que nós. Né? E isso aí não tem equivalente em nenhuma outra religião. Outra diferença é o seguinte, é que em qualquer religião, bom, eu odeio usar a palavra religião no sentido genérico, né? Cristianismo e outras religiões, eu não acho que o cristianismo seja uma religião, ele é outra coisa, ele é uma sucessão de fatos miraculosos, ponto final. Não é isso? Em todas elas tem alegação de milagres, tá certo? Mas os milagres são uma coisa para ilustrar ou convencer as pessoas, não estão no centro da coisa. Se você pegar a história das origens do Islã, não tem nada de miraculoso. Você tem toda uma parte historicamente documentada, que é a vida de Maomé, na qual não há elemento miraculoso algum, e daí você tem o texto sagrado, que supostamente teria sido ditado pelo arcanjo Gabriel. Não sabemos. Tá certo? Mas no caso cristão, vamos dizer, o milagre está na origem e no desenvolvimento histórico do próprio cristianismo. Ele é uma sucessão de milagres, ele não é outra coisa. O conteúdo doutrinal desses milagres teve que ser exposto depois, à medida que... Como é que aconteceu isso? Se vocês veem o livro do Alois Dempf sobre a concepção do mundo na Idade Média, é como se fosse uma história da teologia também. Ele mostra que os gêneros literários nos quais os padres foram expondo as suas doutrinas surgiram aos poucos e em função de desafios externos. Quer dizer, ninguém no começo se preocupava em fazer uma exposição sistemática da doutrina. Nem existia exposição sistemática. Mas daí quando um apresentava uma objeção, outro apresentava outra, então, bom, eles foram desenvolvendo, né, modos de exposição cada vez mais organizados e mais racionais, até chegar nas sumas, que já é esse século XII, por aí. Então, nós temos que distinguir sempre entre quando os fatos que constituem a essência do cristianismo e a sua exposição doutrinal, a qual está sempre em evolução. Existe o que se chama o fenômeno da evolução histórica do dogma. Quer dizer, partes da doutrina que não tinham sido percebidas ainda e que, de repente, o pessoal entra em discussão, aparece nos concílios, etc., até que vem o Papa e fecha a questão. É assim. Então, uma coisa, evidentemente, não se confunde com a outra. A doutrina é uma explicitação do conteúdo do Evangelho. Mas o conteúdo do Evangelho é infinito. Então, isso quer dizer que a elaboração da doutrina não vai terminar nunca. Então, eu nunca vi fora do cristianismo algum fenômeno como esse. Não tem, simplesmente não tem. Então, isso que eu estou falando é assim: ah, você está falando disso porque você é católico. Não, estou falando que sou católico por causa disso. É? Então, inclusive, veja, a palavra religiões, religiões são sistemas definidos como sistemas de crenças. Então, o que existe de crença no cristianismo? Tem uma parte, é crença mesmo, você confia na palavra de Jesus Cristo, o que ele prometeu, vai ter o juízo final, vai ter isso, mas não. Essa parte você não pode saber, você só pode acreditar ou não. Mas a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres, os cadáveres incorruptíveis, né, e as aparições, nossas revelações, profecias, tudo isso aconteceu. Isso é fato histórico, não depende de crença absolutamente. É uma questão de critério científico. Então, quer dizer, eu acredito que tem uns 20% do cristianismo que é fé. Os outros 80% não são. Rudan Pereira de Souza. Tenho percebido uma constante em pessoas que me cercam aqui no país, uma espécie de dissociação de personalidade. Ah, isso é endêmico. Isso é endêmico por quê? Porque a personalidade humana, vamos dizer, todo mundo nasce com a personalidade da impotência, mas ela tem que ser desenvolvida. Assim como, por exemplo, a capacidade de andar. Todos nós temos, mas algum dia você vai ter que aprender a fazer isso. Tá certo? E conforme o seu aprendizado, você pode ser melhor ou melhor nisso. Você não vai ser campeão olímpico de corrida só porque aprendeu a andar. É isso? Então, a personalidade, ela se forma integrando elementos da cultura ambiente. Quer dizer, não é só absorvendo e acumulando, não, integrando e personalizando. Isso quer dizer que o processo de desenvolvimento da personalidade tem várias etapas que eu chamo de camadas. É isso aí, só é a camada da personalidade. Cada camada representa um interesse dominante num determinado momento. Esse interesse é integrado num outro interesse maior, e maior, e maior, e maior, e maior. Então, você só pode falar mesmo de uma personalidade integrada a partir da camada 8, que é a chamada camada da crise, onde o indivíduo olha a sua vida inteira e diz: o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Estou fazendo tudo errado... Qual é o sentido dessa porcaria toda? É? Claro que a qualquer momento o sujeito pode perguntar qual é o sentido da vida, mas ele não vai perguntar personalizadamente. Qual é o sentido desta vida real que eu vivi, onde aconteceu isso, eu fiz mais aquilo, papapá. Isso supõe já uma memória integrada, que é do indivíduo conhece a sua biografia, ele sabe as ligações de causa e efeito, ele sabe quais foram as consequências das suas decisões, o que resultou de decisões, o que resultou de fatores externos. E ele vendo tudo isso, ele tem um sentimento de absurdo, de inconformidade, e ele resolve então se refazer, né, de uma maneira que lhe pareça aceitável, e com isso ele cria uma personalidade intelectual. Se não tem personalidade intelectual, digo, personalidade só tem unidade potencial, não tem unidade efetiva. Então, antes da camada 9, você falar em unidade da personalidade, é uma unidade, como é que se diz, potencial, possível. Ela está presente de algum modo, mas não está realizada. E é evidente que quando a cultura de um país se desmantela, as pessoas são desligadas do fundo cultural, desligadas do passado, né? Desligadas dos valores que fundamentaram a sua família, os seus antepassados, etc, etc. Né? Desligado de tudo e solto no espaço. Quais são os pontos de referência? Hoje mesmo eu fiz uma nota sobre isso no Facebook. Então o sujeito só tem 3 pontos de referência. Ele tem os seus impulsos imediatos, de buscar o prazer e evitar a dor. Ele tem o mundo de frases feitas e slogans que lhe é transmitido e que ele absorve, ele ainda diz que se chama de pensamento crítico, por incrível que pareça. E o espírito do rebanho, espírito da horda, que é conduzido, como diz, por um boiadeiro onipotente e invisível, que evidentemente é a elite globalista, etc, etc. Então é isto que sobrou. Então, as pessoas desligadas da cultura adquirem imediatamente uma subcultura. E essa subcultura não foi feita para gerar personalidades integradas, mas ao contrário, para gerar instrumentos facilmente manipuláveis, para fomentar a obediência automática. E você vê que hoje, quanto mais servil o indivíduo é à propaganda, à mídia, etc., mais ele se gaba de ser independente e ter pensamento crítico. Quer dizer, são um monte de independências que são iguaizinhas à servidão. Então, o que é isso? Isso chega a ser uma personalidade humana? Não é, isso é uma caricatura da personalidade humana. E o que a gente vê na população universitária, isso aqui nos Estados Unidos também, é isso que eles estão fazendo. Ora, se você pegar bem esses projetos da nova ordem mundial, eles são projetos de uma sociedade totalmente administrada, onde uma elite decide tudo com critérios puramente econômico-administrativos, sem ter que prestar atenção a valores culturais ou religiosos, qualquer coisa assim. Então, é uma sociedade inventada. Inventada de acordo com a conveniência dessa mesma elite para eternizá-la no poder sobre o universo inteiro, se possível. É só para isso. E todo mundo então, tem que servir a esta finalidade. Como é que você faz? Você lança campanhas mundiais. Você quer mudar a cabeça das pessoas, você lança campanhas mundiais e em 2 meses você cria um preconceito contra alguma coisa. Né? Hoje em dia você não pode, aqui nos Estados Unidos você não pode acender um cigarro porque as pessoas saem correndo, elas ficam aterrorizadas. É terror, pânico mesmo, mesmo. Um dia eu acendi um cigarro, tinha uma mulher passando com a filha a 10 metros de distância, ela tampou assim, o nariz da filha para não respirar aquilo, vai pegar câncer. Eu digo, o que é isso? É claro que é psicose. Mas é a psicose induzida. E, evidentemente, nessa altura, os pareceres da classe científica só servem para isto. Não serve para mais nada. Né? Eu acredito que não há... Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar alguma pesquisa científica que não veio com o resultado pronto. Quem paga a pesquisa decide qual vai ser o resultado e pronto, acabou. Quer dizer, corromperam a classe científica inteirinha. Claro que sempre há pessoas que não se deixam corromper, que insistem em dizer a verdade tal como elas a percebem e não tal como elas ouviram. Né? Mas, no geral, quando... Assim, isso já faz, vai fazer 10 anos. Quando a revista Lancet, a Lancet é a revista médica mais respeitada do mundo, a Lancet começou a falsificar resultados para favorecer anunciante, eu falei, está tudo acabado. Eu digo isso porque eu fui editor de revista médica, é? Atualidades Médicas e Clínica Geral, fui durante vários anos, né? Editor de texto das duas. Né? E a gente via, existia ali a escala de picaretagem, tá certo? E na escala de picaretagem a Lancet estava fora. Ninguém comprava aquilo. Agora, pronto, até a Lancet cedeu, então eu falo, está tudo acabado, não dá para confiar em mais nada. Então, a única coisa que você pode fazer é você mesmo pesquisar as coisas. Mas não dá para você fazer isso, por exemplo, na esfera médica. Você, sem ter estudado medicina durante 7, 8, 9 anos, você não vai conseguir se orientar ali no meio. Então, na esfera médica, você está lascado. É uma tudo questão de sorte. Você cair na mão do profissional bom, no meio de milhares de picaretas. Agora, em outros setores ainda dá para você se informar. Na política internacional dá, na economia dá. Tá certo? Em certos setores mais limitados da pesquisa científica, por exemplo, esse negócio de aquecimento global, dá para você se informar. Ainda dá. Se informar como? Indo aos documentos de fonte primária. E não acreditando em mais ninguém. Mas nós chegamos já ao ponto que a fonte primária vira teoria da conspiração. E a opinião do seu Zé Mané vira uma verdade científica que tu não tem que aceitar. Então, se você, para confiar no que você está vendo, você depende de que outros vejam também, você está lascado. Então, é preciso aprender a solidão, né? A solidão é o aprofundamento interior, é o longo silêncio da maturação de que fala Nietzsche. Sem isso, você não vai conseguir nada. Agora, evitar que as pessoas tenham isso é a principal finalidade da existência do establishment universitário hoje. Tem que manter as pessoas o tempo todo, tá certo? Excitadas com todo tipo de estímulos, né? Agradáveis ou atemorizantes, para que o círculo de consciência dela se limite ao estímulo imediato. Tá certo? Então são pessoas incapazes de qualquer interioridade. Então tudo o que fazem é superficial. É claro que são personalidades fragmentárias. Mas se pensam só os estudantes, falam, não. Eu não conheço uma personalidade integrada no Congresso Nacional. Bom, eu acho que... Bom, eu acho que por hoje é só, não vai dar para responder mais nada. Tá bom? Então, desculpe, pergunta que eu não respondi, mas tem aquele ditado russo, só um idiota se dispõe a responder todas as perguntas. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.